Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria falarmos do Livro dos Espíritos, porque se trata para nós de uma obra extremamente importante. Trata-se para nós espíritas, para aqueles que estão buscando o conhecimento espiritual, de um livro que faz a síntese de uma longa jornada do conhecimento humano. Ele faz a síntese de uma busca que o homem faz desde os primórdios, desde que o homem sai da animalidade e começa a criar as primeiras concepções sobre a divindade. É uma síntese de um grande processo de evolução planetária no qual nós estamos inseridos, do qual nós fazemos parte. Então, falar dessa obra é extremamente importante, relembrarmos alguns detalhes, algumas referências que nós podemos fazer sobre este livro, o Livro dos Espíritos, que inicialmente era para se chamar Religião dos Espíritos. Mas Kardec, com o seu bom senso, intuído pela espiritualidade superior, entendia que, a partir da publicação do livro, existiria tanta dificuldade, tantos impedimentos para a implantação do Consolador Prometido, para a expansão dessas novas ideias que vinham clarear o pensamento humano, que ele entendeu por bem mudar o título de Religião dos Espíritos para o Livro dos Espíritos. E esse título, ele pode ser entendido com dois sentidos, que Kardec mesmo reconheceu que eram válidos. Podemos entender que o livro é dos Espíritos, por quê? Porque ele foi escrito pelos Espíritos. As ideias, os conceitos, toda a teologia que transparece atrás desse livro é obra dos Espíritos. Não há concepção de encarnados nesse livro. E podemos entender também que ele é dos Espíritos porque ele trata sobre a realidade do ser humano, que é o Espírito, que é o ser imortal. Esse livro ele nos traz tantos esclarecimentos que nós passaremos a vida inteira estudando, desencarnaremos, e quando chegarmos no plano espiritual, se tivermos mérito para estar nas escolas de espiritualização que existem nas mais diversas colônias espirituais que abrigam espíritos vindos aqui da Terra, nós teremos lá também, como nosso material didático, o Livro dos Espíritos. Porque ele traz, como já disse anteriormente, a síntese de um conhecimento espiritual que vem sendo elaborado nesse planeta há milhares de anos, que remonta desde a origem da nossa espécie. O homem ele vem criando concepções a respeito da divindade que vem evoluindo desde aquela concepção mais primitiva de acreditar que os elementos, as forças da natureza representavam seres criadores e destruidores, os quais deviam o homem agradar, até a concepção mais sublime de Deus trazida por Jesus como sendo o Pai amoroso. Então nós temos nessa longa trajetória, que soma assim milhares de anos, o tempo percorrido, nós temos resumido essa síntese de todo esse conhecimento espiritual e tudo aquilo que nós podemos assimilar hoje em termos de espiritualidade, resumido no Livro dos Espíritos. Muitos vão dizer que há questões que ele não tocou na época, que ele não abordou com os termos que nós conhecemos hoje, com a nomenclatura que elas são identificadas hoje. Mas o princípio dessas ideias, desses conceitos, dessas explicações sobre esses problemas atuais, também vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Porque ele é um livro que requer não só o estudo metódico para se compreender as ideias que estão ali claramente explicadas, claramente explicitadas, mas ele requer também a meditação profunda, no sentido mais profundo que essas palavras trazem. Porque ele, sendo um livro extremamente sintético, extremamente objetivo, claro, direto em cada questão, em cada tópico que ele aborda, ele naturalmente requer uma meditação nessas informações que ele traz. Por isso que ali nós encontraremos a grande instrução para toda a complexidade da vida humana. E esse livro, traduzindo e representando toda a tradição que o livro tem na história da humanidade, ele traz o conhecimento que esclarece, que ilumina, que permite o debate das ideias, que permite o entendimento a partir da sua leitura e da sua compreensão por qualquer pessoa. E essa é uma das características dos espíritos superiores. Os espíritos superiores se fazem entender desde o gênio à pessoa mais simples. Os espíritos superiores têm uma linguagem que é capaz de atingir o coração daquele que está disposto ao conhecimento superior. Basta a boa vontade e o nosso pensamento, à medida que vamos avançando as questões, ele vai se clarificando. Quando chegamos na questão 1019, a última questão do livro, a nossa concepção sobre mundo, sobre vida, se transforma completamente. Se fizermos, é claro, a leitura profunda desse texto. Se fizermos, é claro, aquela leitura despretensiosa, aquela leitura daquele que anseia o conhecimento, não daquele que quer encontrar argumentos para rebater uma ideia. Não é a leitura daquele que faz essa jornada de conhecimento já com concepções pré-concebidas, com ideias pré-concebidas, traduzindo ali muitas vezes uma má intenção. Porque de todas as calúnias que o Espiritismo vem recebendo desde o começo até hoje, os exemplos dos verdadeiros discípulos de Jesus que estão hoje e estiveram na doutrina espírita, o exemplo daqueles que abarcaram essa obra, abraçaram essa obra com dedicação, com zelo, testemunham que essas ideias são inspiradoras do bem. Que são ideias que iluminam a mente do homem e o conduz para o caminho do bem. Todos aqueles que um dia, então, tentaram encontrar na doutrina espírita, em especial nas obras de Kardec, argumentos para dizer que não era uma obra divina, se o fizeram bem intencionadamente, encontraram respostas do que os fizeram calar. Se fizeram mal intencionadamente, o que foi necessário? Inventar calúnias, mentiras e tantas outras coisas. E a história do Espiritismo registra e esclarece bem. O importante é que nós que buscamos o conhecimento como uma forma de iluminação, como uma forma de crescimento, nós temos nesse material, nessa obra em especial, um material riquíssimo para a nossa aprendizagem espiritual. Por isso que falamos hoje desse livro extraordinário. Falamos hoje de um livro que lá no dia 18 de abril de 1857, portanto há 154 anos atrás, ele vinha inaugurar uma nova era do conhecimento espiritual da humanidade. Vinha trazer um esclarecimento para o homem, vinha trazer novas compreensões sobre a realidade espiritual. Naquele tempo, na Europa, a febre das mesas girantes já começava a passar. Aqueles fenômenos impressionantes que causaram tanto pasmo na sociedade, que despertaram tanta atenção nas pessoas, já começavam a ficar sem maior interesse. Já existiam inúmeras publicações falando sobre as mesas girantes, falando sobre aquele fenômeno incrível de efeito físico em que uma mesa circulava sob a ação dos médios. Não que eles impulsionassem com a sua mão, mas que algo partindo deles podia impregnar aquela mesa e ela podia até trazer respostas a partir de um código estabelecido de pancadas. A mesa respondia sim ou não, de acordo com as perguntas que eram feitas, batendo um dos seus três pés e respondendo sim ou não. Uma pancada sim, duas pancadas não, ou o contrário, conforme fosse combinado. Esse fenômeno extraordinário que impressionou tanto a sociedade na época e que acabou caindo no esquecimento, não se fala disso nos livros de história comum, não se fala nos livros de história da ciência, dos magnetizadores que estudaram o fenômeno, por quê? É um fenômeno até hoje muito constrangedor para o materialismo e para os religiosos também, porque é algo que se mova. Para eles, tanto para o materialista quanto para o religioso tradicional, é algo que foge de tudo que eles compreendiam. É algo que foge daquilo que se entendia até então das leis físicas e dos ensinamentos religiosos. Então é melhor deixar no passado esquecido. Mas nós espíritas não esquecemos disso. Fomos vasculhar as bibliotecas que mostram os periódicos da época, jornais e outras publicações da época. Vamos encontrar um material riquíssimo falando desse fenômeno, que muitos tentaram dizer que eram fraudes, mas outros pesquisadores muito sérios mostraram que era verdadeiro. Não há fraude nele. Mas como explicar isso? Que sem o toque, sem o pulso de uma força física, de força ali mecânica, como podia um objeto girar? Então, na época, esse fenômeno causou espanto, começava a já se tornar desinteressante, porque o fenômeno é isso. Ele chama a nossa atenção no primeiro momento, ele é interessante, ele é curioso, mas depois ele passa. Depois aquilo não tem maiores explicações, porque se não nos explicam aquilo, se não nos falam daquilo, por que acontece, com qual finalidade, se não nos aprofundamos, nem aquilo se perde com o tempo e vai ficar no esquecimento. Mas Kardec foi uma das pessoas que, observando esse fenômeno tão impressionante, não o deixou cair no esquecimento. Por quê? É a partir dele que ele começa a desenvolver uma série de estudos e pesquisas, que ele começa a perceber que ali havia algo muito grave para a humanidade. Por quê? Se não podia ser explicado pelas leis físicas, pelo conhecimento da época, e se aquilo tinha respostas inteligentes, existia algo ali importante. O religioso pensava que era a força do mal, demoníaco, que tem que fazer o homem se perder. As religiões todas da época combateram o espiritismo. E curioso, em nenhum momento o Espiritismo se posicionou como adversário da religião. Na verdade, a gente percebe pela leitura dos textos históricos, textos escritos no próprio Punho de Kardec, pelo próprio Punho de Kardec, que ali existia uma intenção de combater a praga que se instalava na humanidade, o que é até compreensível pelo processo histórico, porque que aquilo estava criando uma raiz tão forte que até hoje está aí, ainda solidamente fincado na mente de muitas pessoas. O que o Espiritismo se propunha a combater naquele segunda metade do século XIX era o materialismo. Aquilo que Kardec menciona nos textos como a principal missão do Espiritismo não era modificar as religiões, não era acabar com as igrejas, com as sinagogas, com as mesquitas, não era derrubar templos, derrubar imagens, não era nada disso. Não era acabar instantaneamente com os ritos, com os rituais, com os sacramentos das diferentes religiões, não era isso. O que Kardec propunha era um combate a algo que ele via como extremamente pernicioso, e o é até hoje. Porque o homem, quando ele é materialista, e ele não tem princípios superiores, ele tende a um pragmatismo que o desumaniza, que tira dele, muitas vezes, a noção do amor à vida. E nós vimos isso na história da humanidade, quando o homem se apropriou da ciência e quis justificar uma série de ações, dizendo-se objetivas, dizendo-se racionais, lógicas, mas para justificar a opressão e a mortalidade de outras pessoas. Porque o homem, quando ele se torna extremamente utilitário da vida material, quando ele perde essa perspectiva espiritual da vida, não importa de qual religião ele adquira essa concepção, mas quando ele perde essa concepção, ele acaba gerando o sofrimento e a dor. Porque o homem materialista passa a pensar muitas vezes, decorrente da sua imperfeição, que a vida deve apenas servir, e nunca ele servir a vida. Ele passa a pensar que ele pode manipular a vida como bem entende, sem entender que ele deve estar trabalhando para alguém dessa vida. Bom dia. E o homem, então, nessa condição, ele acaba esquecendo a sua origem, acaba esquecendo a sua condição. Da mesma forma que o homem se torna fanático no terreno da religião, também adquire essas mesmas características. E isso, o Espiritismo também vem trazer um esclarecimento muito grande, que nós não podemos tratar a nossa fé em bases do fanatismo. Kardec deixou muito claro que a nossa fé tinha que ser apoiada na razão, no entendimento das leis divinas, na compreensão do todo, e jamais apenas na fé pela fé, apenas na crença. Por isso que nós dizemos que em Espiritismo não há crença propriamente dita. Há a fé raciocinada, a fé que ilumina e esclarece o ser. E nós vamos então perceber que na doutrina nós temos então um componente essencial para combater tanto o materialismo destrutivo quanto a religião ignorante, também destrutiva, baseada no fanatismo. Porque a doutrina nos ensina a todo tempo o preceito mais essencial para a convivência humana, a fraternidade e o amor. E ela nos ensina a traduzirmos essa fraternidade em atos, em ações, não sendo só apenas um sentimento, uma ideia, uma concepção. Ela nos ensina também que nós temos que materializar esse nosso amor através das obras de caridade. A doutrina então nos coloca que temos que estudar permanentemente, que temos que buscar o conhecimento espiritual permanentemente. Esses todos são princípios que nós vamos encontrar no primeiro livro espírita, no primeiro livro que reuniu ensinamentos dos Espíritos e que traduz aí toda a síntese desse conhecimento que estamos falando, que vem sendo gerado pela humanidade a partir das inspirações, a partir das instruções que os Espíritos transmitiram por tantos meios diferentes em tantas épocas. O Livro dos Espíritos, ele faz essa síntese e nos esclarece sobre a nossa origem, sobre a nossa condição atual e sobre o nosso destino. O Livro dos Espíritos veio trazer, com base nas pesquisas que Kardec fez, nas respostas dadas pelos Espíritos, e que ele apenas organizou, sistematizou e tornou clara numa linguagem acessível a qualquer um, veio trazer então esse esclarecimento que é capaz de libertar o homem da sua imperfeição, é capaz de fortalecer o homem nessa grande jornada que é a evolução espiritual. Por isso que falamos desse livro tão importante, que no dia do seu lançamento, no dia em que ele foi vendido a primeira vez, ele trouxe ali já o atendimento a uma grande expectativa. As pessoas que conheciam já os fenômenos espíritas ansiavam por algo novo, desejavam coisas novas. E nesse primeiro dia de lançamento do livro, ele traz ali já a luz para diversas pessoas. Ele começa a ser vendido, a edição de 1.200 exemplares vai se esgotando dentro de alguns dias, mas no primeiro dia, entre livros vendidos e livros que foram ofertados, foram distribuídos 100 exemplares desse livro. E ele começou uma longa marcha que vem hoje até os nossos dias, já contando em milhões de exemplares que já foram publicados em diferentes idiomas, que foram vendidos, que foram doados, que foram distribuídos sobre todo o mundo. Mas as grandes ideias, elas demoram um pouco a alcançar toda a humanidade. Nós podemos dizer que ainda nós estamos numa fase inicial da doutrina. Mesmo tendo passado esses 154 anos, ela ainda não chegou a todas as pessoas ainda. Porque muitas vezes falta um pouco disso, de um maior empenho nosso, que somos os que vamos defender a doutrina, que vamos testemunhá-las, de mostrarmos de maneira mais didática para as pessoas a importância que essa obra tem e que todas as obras espíritas têm. E não será apenas na divulgação que nós faremos boca a boca, não será apenas em ofertando livro a pessoas que nós sabemos que serão capazes de receber. Mas será principalmente sermos as testemunhas vivas dessas verdades. É isso que muitas vezes falta para nós no dia a dia, sermos reconhecidos como espíritas pelas nossas características individuais. Não demonstrando falsamente que temos uma superioridade, mas demonstrando que somos criaturas dedicadas ao bem, esforçadas, imperfeitas, mas que temos um diferencial por crermos no que cremos. Temos um diferencial por sabermos o que sabemos. É isso que muitas vezes nos falta hoje, para nós encarnados, como meio de divulgação mais intensa da doutrina espírita. Mas nós, muitas vezes, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, nós vamos pensar assim: mas eu ainda não posso dar essa contribuição para o mundo, sendo testemunha viva disso que eu acredito, revelando às pessoas aquilo que eu tenho descoberto nessa doutrina maravilhosa, nesse manancial de conhecimento do livro espírita. Na verdade, nós podemos ser. Na verdade, nós podemos testemunhar a vontade em todos os instantes da vida. Podemos ser testemunhas vivas desses princípios a todo momento. Mas para isso é preciso que nós queiramos, que nós desejemos, que nós nos esforcemos nesse sentido. Que nós façamos a tentativa real de viver de acordo com esses princípios. Essa será a forma mais eficaz, mais eficiente de divulgação dessa fonte de luz para as nossas vidas. Porque nós temos recebido desse conhecimento superior que se abre no livro dos Espíritos e se expande em inúmeras obras, nós temos recebido muito. Nós temos recebido algo que não podemos, às vezes, imaginar a importância para a nossa existência. Quantos de nós já teríamos caído ao longo dessa longa trajetória que nós temos nessa vida, que vimos nos esforçando, lutando, que estamos aí a cada dia superando dificuldades? Quantos de nós já não teríamos caído se não fosse a fé que nos anima, se não fosse o conhecimento que nos ilumina? Quantos pais, quantas mães, quantos filhos suportam a dor da separação pela morte porque estão conscientes, esclarecidos e consolados por saber que existe a realidade espiritual? Quantos de nós suportamos as provas do dia a dia, enfrentamos ali tantos obstáculos que às vezes nos castigam tanto em função desse conhecimento que nós temos? Então nós temos uma dívida de gratidão para com a doutrina, para com o livro espírita e para com o livro dos Espíritos. Porque ele traz um conhecimento que fortalece o ser, que torna o indivíduo mais forte, mais apto, que torna o indivíduo mais capaz de avançar. E é dessa emoção, é desse calor que transparece de tantas comunicações maravilhosas, de tantas instruções que nos sensibilizam, que nos iluminam a mente, que nos fazem ter esperança, é dessa emoção que nasce a nossa força. É desse desejo de querermos ver um mundo renovado. Porque muitas vezes, quando sabemos dos problemas do mundo, das dores, das lutas, até sofremos, nos compadecemos com aqueles que estão sofrendo, mas muitas vezes deixamos que a rotina, que as condições das nossas vidas nos tornem criaturas que, passado aquele primeiro momento da informação, já não nos importamos mais com os problemas e continuamos as nossas vidas apenas voltadas para nós mesmos. Mas se atendermos ao convite que vem dessas obras maravilhosas, nós vamos saber que todos os nossos atos serão uma forma de melhoria do mundo. Sejam aqueles atos mais simples, mais corriqueiros, que nós poderíamos dizer que nada mais são do que deveres sociais, deveres que as regras sociais nos impõem, que as regras civis da sociedade nos impõem, que as leis nos impõem, mas podemos traduzir todos esses atos, a partir dessas concepções, então, como atos de melhoria do mundo. Mas para isso é preciso nos inspirarmos, para isso é preciso termos ideias que nos elevem, ideias que nos façam criaturas visionárias, ideias que nos façam ver o futuro da Terra sendo projetado hoje no planeta. E essas ideias de progresso, de crescimento, de evolução, de união, de supressão das separações entre todas as pessoas, essas ideias nós vamos encontrar essas inspirações aonde? Vamos encontrar essas inspirações nessa literatura maravilhosa que nós temos, que é a literatura espírita. Vamos encontrar no livro dos Espíritos instruções muito claras sobre a evolução da humanidade e a responsabilidade individual que nós temos nesse papel, nesse projeto do Criador para esse mundo. Nós temos um compromisso, vamos dizer assim, com o crescimento espiritual do planeta. E esse compromisso, ele se traduz no quê? Do nosso esforço individual na nossa vida para sermos criaturas melhores. Mas não melhor para transparecer uma falsa imagem de superioridade, mas melhores para que sintamos a vida melhor, para que passemos a gostar mais da vida, para que passemos a apreciar as coisas realmente boas que nos cercam. E nós vamos ver na literatura espírita, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, tantas instruções consoladoras, esclarecedoras, que nos iluminam tanto a mente, que nós vamos conseguir ver o mundo dessa forma. Mas para isso é necessário o nosso empenho, o seu estudo, na sua busca de conhecimento. O Livro dos Espíritos, às vezes, acaba sendo, para muitos espíritas, uma obra lida uma única vez. E ele não pode ser assim. Ele deve ser uma obra de consulta permanente. Chegou na livraria um novo romance daquele autor espiritual que nós apreciamos tanto. Vamos ler com agrado essa obra, mas vamos ver a temática. Voltemos ao Livro dos Espíritos e leiamos as questões relacionadas àquilo. Busquemos a reflexão mais profunda nesse livro. Nós ouvimos uma palestra sobre determinado tema. Cheguemos em casa, abramos o nosso Livro dos Espíritos e busquemos aprofundar o nosso conhecimento ali. Busquemos meditar e refletir nas questões. Nós estaremos nos apropriando do conhecimento da falange do Espírito de verdade, de espíritos de uma envergadura que não podemos imaginar, de espíritos extremamente superiores, que se aproximaram de duas jovens, ainda pouco sabedoras das coisas do mundo, duas jovens de aproximadamente 16 e 7 anos, e deram respostas, através das mãos delas, para um homem que tinha intenções ali de um investigador científico, de um pesquisador, de um cientista. Nós vamos ver ali as respostas que Kardec foi lendo e foi percebendo a gravidade daquele fenômeno, que não era apenas uma curiosidade da época. Nós vamos ler as mesmas respostas que Kardec leu, que selecionou, que cruzou com outras fontes e outros médiuns e conseguiu tirar dali esses princípios. E nós vamos ver a profundidade que esse conhecimento traz e a importância que ele tem para as nossas vidas. Porque o Livro dos Espíritos é assim. Leitura, meditação profunda das respostas vai trazendo uma compreensão mais profunda da doutrina. Esse livro, ele teve já um impacto antes da sua publicação. A dona da livraria que ia publicá-lo foi a pessoa que acabou defendendo, porque nem o filho, nem o gerente da livraria queriam publicar o livro. Achavam que era mais uma obra sobre espiritualismo que não traria ali um lucro para eles, porque afinal de contas já existiam muitas obras, eles já estavam em carimbo dos estoques. Mas a senhora Bento, que era dona da livraria, herdeira do dono da livraria, ela era uma pessoa extremamente infeliz, triste com a vida, pela perda do seu marido, pelos anos que se passando, e ela leu os manuscritos de Kardec antes da publicação. Ela percebeu que ali existia algo muito importante, porque ela se renovou da leitura desses manuscritos. E ela defende a publicação do livro, né, e acaba favorecendo o Kardec publicá-lo. E ele consegue, então, nesse dia 18 de abril de 1857, trazer esse livro a público. Tudo aquele esforço de pesquisa, de estudo, ele consegue, então, tornar conhecido. As pessoas que tinham percebido que os fenômenos eram importantes e que desejavam algo mais, tinham ali algo para dar continuidade. Tinham ali algo para sair daquela fase inicial, daquilo que impressiona os sentidos, e passar para aquilo que impressiona o coração e a mente, que é o conhecimento. E ali, então, inaugurou-se uma nova fase da humanidade. Ali se instala materialmente um mundo, propriamente, a vinda do Consolador Prometido, da terceira revelação. Nós vamos perceber que há um encadeamento nas três grandes revelações divinas. Para nós, no mundo ocidental, nós temos um significado, uma importância muito grande da religião dos hebreus. Para nós ela tem um significado muito importante, porque Ela é o meio cultural no qual Jesus nasceu. E Jesus, se apropriando das primeiras revelações que vieram pelos profetas, que começavam a consolidar na mentalidade humana a ideia da unicidade de Deus, e aí nós temos o marco da primeira revelação, Jesus começa a desenvolver esse conceito, que até então era um único Deus, mas um Deus exclusivo daquele povo. É ainda uma revelação que traz as limitações próprias de uma época. Era o que aquele povo podia assimilar naquele momento. Jesus tira Deus desse papel de ser o Deus de um único povo e o coloca como o Deus universal de todos os seres. Ele tira esse papel de Deus de ser uma divindade tribal, guerreira, que defende um povo e ataca outro, e o coloca como um pai amoroso de todos os homens. E nós percebemos que nas duas revelações, nós temos o livro como elemento principal. Tanto é que para outros povos, os hebreus eram conhecidos como o povo do livro, porque os seus conhecimentos espirituais registrados, não nos livros como nós conhecemos hoje, né, encadernados, mas registrados nos pergaminhos, nas peles dos animais e guardados em rolos, ali nós já temos a ideia do registro, da necessidade de que esse conhecimento esteja organizado, guardado e que ele possa ser compartilhado pelas outras pessoas. Nós vamos ver depois, na segunda revelação, que é com a vinda de Jesus, com todos os seus ensinamentos, também um longo processo de reunir esses conhecimentos em um livro e torná-lo ali uma fonte única, com a reunião de tantos manuscritos diferentes, formando aquilo que seria conhecido depois como a Bíblia. E nós vamos ter na terceira revelação, também como marco, um livro extremamente significativo, extremamente importante, também representando esse papel de reunir, condensar numa única fonte, todo o conhecimento essencial sobre essa nova doutrina, esse novo conhecimento. Então nós temos nesses três marcos da evolução do pensamento religioso da humanidade, nós temos aí o livro como um papel fundamental. Os hebreus mantiveram a sua unidade, mais tarde se tornando conhecidos como judeus, graças à sua reunião em torno dos princípios que ficaram compilados, registrados, através de uma tradição oral também que não se perdeu, mas que mais tarde vai ser compilada e vai formar outras obras de referência importantes para eles. O cristianismo manteve um pouco a sua unidade, e nós poderíamos discutir essa questão, que ela não foi tão benéfica assim como a gente imagina, porque em muitos momentos isso serviu para criar separações e seções e para ocultar o lado espiritual da religião, mas acabou sendo de alguma forma favorável, porque de uma forma ou outra, infelizmente tendo sido de uma maneira, muitas vezes usando a força, as ligações com o poder político do mundo, mas nós temos o cristianismo bem implantado na terra, bem disperso, bem acessível a todos que desejarem sair dessas criações humanas e se aprofundar na mensagem de Jesus. E nós temos na doutrina espírita, iniciado lá no ano de 1857, também um marco importante, reunido esse conhecimento essencial da doutrina no livro dos Espíritos. Por isso que ele é tão importante para nós, por isso que ele é uma referência tão grande para nós. Nós espíritas não podemos jamais abandoná-lo. Não há obra que o substitua. Nós podemos perceber que grandes espíritos, escrevendo por médiuns notáveis, fizeram apenas o quê? Comentários às suas questões. Nós vemos espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, na verdade, sempre partindo desses conhecimentos para o desenvolvimento das ideias, para atender às nossas necessidades de conhecimento. Então aí nós vamos perceber o significado que esse livro tem e que para nós não devemos transformar numa data comemorativa como tantas outras, não devemos transformar, né, o dia 18 de abril num momento solene que vamos reivindicar um feriado para nós, mas é um marco que devemos levar na memória, que devemos guardar no coração, sabendo que naquele momento inicia-se uma fase nova para a humanidade. que ainda não concluiu, que ainda não atingiu todo o desenvolvimento pleno. Quando nós estudamos a história do cristianismo, nós vemos que ele levou muito tempo até chegar ao que ele chegou até hoje, até atingir um grande número de pessoas. E a doutrina espírita é muito jovem mesmo, organizada, estruturada, dentro de um sistema todo codificado, ela só tem aproximadamente 150 anos. Embora ela seja tão antiga quanto o conhecimento religioso humano, porque é um conhecimento que já vinha do mundo espiritual, já existia lá. Mas ela se materializa no mundo há pouco tempo, e ela ainda tem muito a realizar. Só que essa realização ela vai depender essencialmente de quem? De nós. Vai depender essencialmente daqueles que creem sinceramente nos princípios, que os entendem, que os seguem, para que ela possa atingir o maior número de pessoas. Mas nunca será a propaganda pela propaganda. Nunca será a forma correta de divulgação desses princípios pelo falar simplesmente. Mas é sobretudo pelo testemunho. É sobretudo por aquilo que nós vamos demonstrando ao longo da nossa vida. Porque nós vamos encontrar na doutrina a resposta para as três grandes perguntas que a humanidade vem enfrentando nesses milhares de anos, quando ela começa a questionar o porquê da sua existência. Né? Nós temos a grande pergunta: o que é Deus? Qual é essa origem? O homem pode não formular essa pergunta querendo saber o que é Deus, mas ele pode formular essa pergunta querendo saber qual a minha origem, por que eu estou aqui, qual a minha razão de ser. A outra grande pergunta é o nosso destino depois da morte. O que nós seremos depois que a nossa vida terminar? E essas reflexões elas chegam para todos, antes mesmo de morrer. Basta a morte de um ente querido e nós percebemos a gravidade disso. Temos uma continuidade e, por fim, a grande pergunta que o homem pensa quando ele pensa no seu contexto geral, quando ele pensa na sua condição de participante de uma sociedade: um dia nós teremos um mundo realmente bom? Um dia nós teremos o bem reinando na Terra? Essas três perguntas nós encontramos no Livro dos Espíritos e encontramos as respostas para elas. Respostas foram dadas aparentemente por duas jovens que não tinham conhecimentos filosóficos profundos, que ainda não tinham tido tempo de estudar, mas que traduziram ali, não o seu pensamento, nas psicografias que elas obtiveram, mas o pensamento de seres altamente evoluídos, que tinham uma compreensão dessas respostas e puderam traduzir para nós. São as questões, então, número 1, 150 e 1019. A primeira é a 1, a 1019 é a última questão. Cabe para nós a leitura e a reflexão sobre esses tópicos, porque ali nós vamos encontrar, então, a grande síntese de tudo que nós necessitamos saber, né? Entendermos o que é Deus, entendermos o nosso destino depois da morte e entender que o bem um dia triunfará na Terra. Tudo isso é o que o homem mais anseia. Tudo isso é o que o espírito encarnado mais deseja, desencarnado também. É a compreensão desses temas fundamentais da vida. E que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos esses esclarecimentos. Para finalizarmos, nós vamos citar o que Kardec escreveu no último dia, ou melhor, no primeiro dia, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. À noite, quando ele foi se deitar, pouco antes, ele, na sua escrivaninha, como era de hábito, ele registrou ideias que ele tinha durante o dia. E ele registrou isso, então, nesse dia 18 de abril de 1857, depois de uma série de eventos, de uma série de acontecimentos nesse dia, de pessoas que o parabenizaram, de pessoas que o cumprimentaram por aquela realização tão importante, ele foi escrever isso, olha. Mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas do terreno da opinião. Se uma só flamejar, nosso esforço não terá sido em vão. Que Jesus nos inspire, que nos ilumine, para que possamos compreender o significado, então, dessa ordem. Obrigado a todos.